me escuta, pois eu sei que o mundo te assusta. Você sente que vai tropeçar e até cair, mas eu te levanto. Filho meu, me escuta, a vitória é daquele que luta. Não te entregues assim, lute até o fim, e a vitória alcançarás. Pois eu te chamei para mim, vida eterna na cruz eu te dei. Eu te amo e vou sempre te amar, pois eu te chamei. E naquela cruz inocente fui, quando eu te chamei para mim. Oh, oh, yeah. Se alguém te ferir, machucando o teu coração, eu te dou o alento e também te sustento com a minha mão. Meu amor, oh, é maior do que as lutas que tu passarás. Te darei a vitória, mostrarei minha glória quando tudo terminar. Pois eu te chamei. Inocente fui quando eu te chamei para mim. Demonstrei amor, sarei a tua dor quando eu te chamei. Oh, oh, oh. E naquela cruz inocente fui quando eu te chamei, Pai.